começando, pode comemorar. Decadente já tá chegando, hora de começar. O bicho vai pegar, é o decadente do ar. Todo mundo ouvindo, salve, salve, coelhada. Decadentes, começando agora o programa, o primeiro de estreia, Decadentes no ar. Agora sim nós vamos poder falar das coisas do América para os americanos, sem limite de tempo. Para quem não está entendendo, Decadentes é um projeto idealizado por esses três americanos malucos aqui, todo mundo de arquibancada, para levar uma resenha de quinta categoria aos outros sofridos americanos. Aqui o papo vai ser do nosso jeito, sem ter que cortar daqui a 3 minutos, porque alguém resolveu que quer falar sobre a duplinha. Tipo certas emissoras que você tem de rádio por aí. Né? Então, para começar, vamos aqui às edificantes apresentações dos nossos valorosos decadentes. Alisson, vamos começar por você. Quem é você, meu filho? Vamos lá. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite para quem está nos ouvindo. Se é que tem alguém nos ouvindo aí, né? Mas, o que acontece? Eu sou o Alisson, de vez em quando faço umas postagens ali no Coelhão da Depressão e estamos aí para discutir o jogo de hoje e também outros assuntos. Muito bem. Senhor Corneta, se apresente. Boa noite, amiguinhos. Tudo bem com vocês? Como vocês sabem, eu sou o Corneta Americana, o site que não fala minhas mentiras, só fala minhas verdades. Mas estamos no caminho. O bom é que você resolveu deixar a câmera ligada, apontada para o teto, né? Não, é a caixa do telefone. Não, e tem legal também que tem um cachorro latindo em algum lugar aí. Tem. A gente sabia que encontraríamos resistência da torcida adversária. É, isso não é um problema claro. Da cachorrada. Né? Então... Bom, programa de hoje a gente tem um bocadinho de coisa para falar, né? Principalmente por ser o primeiro. Deixa eu aproveitar, já dar uma publicada aqui de que nós estamos no ar. Mas o que nós temos para falar? Obviamente nós vamos falar do jogo. Aliás, a ideia é de que o programa sempre seja feito ao vivo uma hora depois dos fins dos jogos, para dar tempo todo mundo chegar em casa, pegar o link, etc. Inclusive, quem está fazendo o programa. Então nós vamos falar da vitória hoje em cima do Boa. O Rony Praga também acontece, né? Também, eventualmente, por que não? Vamos falar da vitória de hoje. Vamos falar da convocação do Mateuzinhos, vamos falar do Borges, falar do Chicão, que foi especulado essa semana aí, falar do Romário, esse grande senador, Fernandinho, vem ou não vem, e o que mais aparecer no meio do caminho, o que a galera que estiver assistindo aí quiser jogar no meio da pauta, a gente vai tentar responder da pior maneira possível. Vamos começar pelo jogo, então. Alisson, quais suas impressões do jogo? Você estava lá, não estava? Estava, cheguei agora, né? Na correria danada. E o que acontece? O jogo foi um jogo que foi tranquilo para o América. Quando a gente fala tranquilo, muita gente pensa que é desmerecendo, né? Porque o adversário foi fraco, mas na verdade o América conseguiu fazer o jogo... ficar tranquilo. O time dominou as ações, o João Ricardo foi assistir o jogo hoje dentro do campo, e só que faltou aquele capricho para finalizar, né? Era para ter terminado com o jogo muito antes, era para ter matado o jogo muito antes, mas cada hora era um tentando perder o gol de uma maneira diferente. Falta objetividade na hora de marcar os gols. Mas foi um bom jogo. Eu achei que do que a gente está vendo no Campeonato Mineiro até aqui, foi uma das melhores partidas do América. O time conseguiu jogar todo razoavelmente acertadinho. O esquema com três zagueiros faz bem, não adianta a gente ficar com muita birra e falar mas está jogando contra o Boa dentro de casa com três zagueiros. Pô, paciência, é o esquema que consegue fazer o Alisson ficar... É o arroz que fez jogo tem para hoje, né? É o esquema que consegue fazer o Alisson ficar menos pior um pouco, e aí com três zagueiros, cada um se ajuda ali, libera um pouco os nossos dois laterais que são melhores para atacar do que para marcar, e o time acaba se ajeitando um pouco melhor. Eu até que gostei, eu tento ser otimista, gostei da partida de hoje. Muito bem. Menino Corneta, suas impressões? Pô, o time jogou bem, mas vamos lá, né? Contra o Boa, o super adversário, assim, gabaritado do Mineiro, né? Eu acho que ele ocupa primeiro lugar na tabela, não estou errado? Isso, quase isso. É de baixo para cima? Isso. Tem uma questão de perspectiva. É, eu não concordo 2x0, acho muito pouco. Time medroso. O Vila é mais macho que a gente. Pelo menos encara o Atlético pra frente. A gente entra com Boa, com medo de perder. Eu me incomoda muito a postura do técnico. Eu não sei se eu bato palma pro Vila enfrentando o Atlético de frente, assim, não, depois do resultado de ontem, né? Mas precisa de culhão. Precisa de culhão. Culhão tomando de 7, eu tô dispensando. Eu não acho que nós, por exemplo, tenhamos encarado o Atlético na defensiva ou com medo. Mas eu não preciso encarar o Boa com medo com 3 zagueiros esse time. Machucou o zagueiro. Não encaramos o Boa com medo, não. Ah, bom, discordo, eu não sei. Não. Mas eu quando machucou o Adalberto. Sim. Mais um zagueiro? 2x0? Bota o atacante, vai pra cima, marca gol. Machucou, tava 2x0. O jogo tá morto. Tem razão. Você pode colocar um atacante, um meia, vamos pra cima. Se não deu certo, você pode tirar aí, você tira o Bastos, bota um volante, o Claudinei, ou bota o Suelton, Celestão, Davi Luiz lá. Respeitar o bolo pra convidar não dá. Joga mais que o Davi. Cabelo melhor, mais bonitinho, arrumadinho também. Subipa. Eu concordo com isso aí, porque entrar com os 3 zagueiros eu acho uma boa. E eu acho que o América se comporta melhor com 3 zagueiros, não adianta querer fugir muito disso, não. Mas naquele momento que o Adalberto machucou, dava pra ter usado um pouquinho mais. Só que ousadia não é... Jogar pra torcida, né? Pra quê, né? Torcedor não faz diferença, não existe, né? Então... Ah, imagina. Já vai pouco, ainda não agrada os poucos que vão? É, não tem jeito, não. O cabecinha branca é cabecinha dura também, né? Bom, então vamos lá, vamos recapitular o jogo. A gente deu sorte ali aos 10 minutos. Não foi sorte, foi sorte? Não, hoje ele jogou bem. Hoje ele jogou bem. Hoje ele quem? O Rangel jogou bem, jogou direitinho. Né? O Rangel, eu gosto dele, eu não sei, me dá a impressão que é o último toque dele que é o grande problema. Mas essa é a impressão que me dá também. O Rangel é um cara que eu gosto porque ele batalha muito. Todo ele jogador batalha, que batalha muito tem meu respeito. Apesar ele de recebe, ser um primor de ele técnico. Protege bem a bola, mas na hora de virar para bater, na hora da finalização, sai uns trem mascado que não dá para entender. Cadê o feijão que ele não comeu, né? Então, é o troqueiro, eu acho que o problema é troqueiro. Será que é isso? Às vezes é falta de troqueiro. Ah, sim. Eu acho que é questão. Não, mas o bode chegou, o cara começou a jogar até mais bola também, né? Faz a diferença ter alguém pra ser reserva, né? Precisa. O que me decepcionou no Rangel hoje é que ele teve algumas possibilidades de enfiar bicuda na bola e mandar a bola pra dentro do gol. E é nessa hora que ele dá pra trás, que ele tenta fazer um drible a mais, que ele tenta servir pra alguém. Centroavante tem que ter fome de gol. Centroavante tem que ser um pouco fominha. Não tem como. E o Rangel não tá sendo assim. Ele consegue criar as jogadas de gol, ele aparece bem pra finalizar. Aí na hora que ele chega, que você tá no estádio, você vê o gol aberto, você grita, chuta, meu filho. Ele não chuta a bola. É. Teve alguns Mas momentos assim... Detalhe. É, teve alguns momentos assim que ele devia ter chutado, não chutou. O voleio realmente foi absolutamente mérito dele, né? Foi mais bonito que o do Benzema ontem, né? Quem que é esse rapaz? Benzema? Tá começando? Como é que é? É um aí que tá tentando chegar aos pés do Rangel. Ah, né? Se trabalhar direitinho, quem sabe? Boa sorte pro menino na carreira. Mateuzinho entrar, o que, é que vocês acharam? Boa. Tempo para mostrar alguma coisa. Primeira vez que ele tá na boa, né? Entrou na boa, num jogo já, podemos dizer que definido, porque o Boa não estava apresentando resistência nenhuma, não conseguia atacar de forma alguma, né? Já tinha passado por aquela substituição de zagueiro por zagueiro, que o cara saiu xingando o treinador, né? Eu, pra mim, pelo menos, ele saiu xingando o treinador dele. Então, assim, era um time morto. Entra o Mateuzinho na boa, podendo fazer o que quisesse, aspas. Salvo engano, a repórter de campo do Premier disse que o Givanildo alertou na entrada para ele tomar cuidado, que os caras marcavam forte. E tá certo, ele não tem por que botar o pé num jogo que tá ganho só para se mostrar. Mas vocês ficaram satisfeitos com a atuação dele? Eu confesso que não. Eu fiquei. Achei que ele entrou bem. Ele movimenta muito melhor do que o Rafael Basso. E ele, não só, ele, acho que não tem que comparar ele só com o Basso, mas o que ele demonstra é que ele tem criatividade, ele cria jogadas que são importantes para o time, ele consegue movimentar bem, ele consegue fazer a bola girar melhor que o Rafael Basso. E ele é aquele jogador que a bola cai no pé dele e você espera alguma coisa boa. Então essa é uma sensação que estava faltando, essa cerejinha do bolo ali falta. É claro que é um moleque, tem 17 anos, sabe que lá se vai vingar, ainda tem muito para crescer. Perfeito. Mas ele tem esse lance diferente de pegar na bola e você esperar alguma coisa ali, que alguma coisa vai sair dali. E no jogo de hoje eu achei que sim, em várias jogadas que ele pegou a bola, saíram coisas boas. Ele deu um passe, eu acho que foi pro Osman uma hora que... ou pro Tony, não sei, que foi sensacional. Entendi. E você, Corneto? Não, jogou bem. Eu acho que hoje ele tá mais folgado, mais tranquilo, né? Tanto que eu te falei que ele deveria ter entrado no lugar do Adalberto, não do... Mas o povo tira o pé também, né? Tá 2-0, pra que você... Oh, engraçado, você lá no campo, você parece, você vê o Matheusinho, parece que é um menino de 12 anos correndo atrás da bola. É engraçado demais, ele é um anão. Não, ele é um pouquinho, ele é um hobbit. Ele é um Frodo correndo atrás do anel. Exatamente. Esse é até engraçado. Aqueles zagueiros do Boa são altos pra cacete também. Tinha um lá que parecia que tinha o dobro do tamanho dele. Eu fiquei olhando e falei, meu Deus do céu, vai não, menino, vai quebrar. Ele deve ficar com medo também. O cara leva ele parte no meio. Eu entendo, eu acho que isso tem atrapalhado. Deve ter atrapalhado ele no jogo de hoje. Não acho que tem que ter grande cobrança em cima dele, não. Quando eu falo que eu não fiquei satisfeito, não quer dizer que ele fez uma má apresentação. E também não quer dizer que ele se movimenta pior do que o Rafael Bastos, né? Eu estou pesando 7 arrobas, eu me movimento melhor que o Rafael Bastos. Eu acho que quer dizer que você é um da classe do americano chato pra cacete que já quer que o Mateuzinho entre arrebentando, né? Não, eu só acho que na última vez que ele entrou, e mesmo num jogo entrou um pouquinho melhor, mais complicado, ele entrou melhor. É só isso. Entendeu? Mas a falta também de precisar de resultado, já tá lá, 2-0, resolvido, já tá classificado. Pode ser, eu sinceramente acho que foi por ter tirado o pé. Talvez em razão, inclusive, da convocação que ele teve agora. Entendeu? E eu não culpo, se ele fez isso, eu não culpo ele de forma nenhuma. Ele tá indo pra seleção. Acho que tá certo, ele tem que tirar o pé. Né? Mas assim, o brilhantismo que a gente viu no último jogo, eu não vi nesse. Ele não entrou. Ele tá melhor, entrou melhor que o Rafael, ele não fez um jogo ruim, ele não cometeu nenhum erro grave, nada disso, mas eu não vi aquele brilho do craque que a gente viu na última entrada dele, que a gente já viu nas outras apresentações dele. É só isso. Mas eu entendo que ele tenha feito isso, muito provavelmente, na minha cabeça pelo menos, por causa da convocação, e acho que ele tá certo, não acho que ele tá errado. Mas eu acho que a gente também precisa diminuir um pouco a expectativa, porque... se a gente quiser que o Mateuzinho entre todo jogo arrebentando, a gente vai queimar o moleque, porque ele é um moleque, ele vai oscilar naturalmente. E aí que então, tá meu ponto. Dentro da oscilação, ele tá oscilando, mas já tá oscilando numa faixa muito superior ao Rafael Basso. O Rafael Basso não oscila, mas é todo jogo. Não, o Rafael Basso é constante. Ele é constante. Ele é ruim sim. Péssimo. Rapaz, eu te falar que hoje eu nem tive coragem de xingar ele. E teve um ou dois momentos que eu fiquei com bastante raiva. Mas em comparação com o que ele vinha apresentando, acho que ele melhorou bastante, viu? Ele tem até um pouco de ele errou menos, mesmo dizendo. Ele tem uma vontade, ele corre e tal. Só que ele tem, pra mim, um defeito que o camisa 10 não pode ter. Ele é improdutivo, ele não tá, faz o time jogar. Por isso que ele veste com 16. É verdade, não posso criticar, não, ele não é 10. Desculpa aí, Rafael Bass. É craque. Enfim. Mas não, meu ponto com o Matheusinho era exatamente esse. Se era um jogo em que não é para ele se arriscar levar uma quebrada, se é um jogo para ele não ser tão incisivo, tão agudo quanto ele pode ser, talvez o melhor pro jogo não fosse nem a entrada dele, fosse de novo uma entrada do Thiago Luiz. Não, mas tinha que jogar, eu acho que tinha que jogar. Porque se, não, se o Giba não coloca, a torcida ia cobrar, porra, o cara é convocado pra seleção e o cara não bota o cara pra jogar uma bosta numa partida dessa? Você, pelo menos puxou aqui coisa... você já puxou exatamente aqui uma pergunta do Sérgio Labruna, que já botou aqui a pergunta antes da gente começar o programa, que ele tá perguntando exatamente isso. Por que que o Mateuzinho, convocado pra seleção juvenil, mais uma vez, começa o jogo no banco de reserva? Ele não tá nem falando de entrar, ele tá falando de começar no banco de reserva. Igual a gente falou, o menino é um hobbit, minúsculo, pequeno, você tem que preservar. Depois o zagueirão desse dá no meio do menino. Dá um exemplo do Atlético, por exemplo. Perdeu o principal goleiro, um jogo desses assim, e perdeu o segundo goleiro também no estadual. E aí? Se a gente perde o Matheusinho, o que a gente coloca? Tem que preservar. Okay. Depois faz uma partida ruim, pô, cai matando, atrapalha, vai devagar mesmo. Apesar que ano passado o Richarlison entrou, na primeira já meteu o gol. Tem jogador que não tem. Mas pra frente ele teve atuações lamentáveis também. Todo jogador tem seu dia ruim, né? Principalmente jogador jovem. É, exatamente. Principalmente jogador mais novo. O Matheuzinho, eu não sou a favor da história do Matheuzinho já ser titular, não, porque... Também não. Eu acho que quanto mais você dá responsabilidade para o menino nesse momento, maior a chance dele se queimar. Uhum. E eu acho que ele tem que ir conquistando, o caminho é esse. Eu não acho que o Givanildo está errado, não. Ele tem que ir conquistando a posição titular. Ele tem que ir conquistando. E ele está começando a mostrar que ele vai conquistar. Até porque a concorrência é baixa. Só que ele precisa disso. Você questionou a questão de ter entrado hoje, ele tem que entrar, principalmente nesse tipo de jogo assim com 2-0, tem que botar o moleque, botar no final, ele está entrando em todos os coletivos, tem que ir fazendo assim, aos pouquinhos ele vai jogando, vai mostrando e vai conquistando a posição dele. Se ele conquistar dessa forma, aos pouquinhos, mostrando futebol, a chance dele depois sair do time, principalmente com o Givanildo, é pequena, porque nisso aí a gente pode criticar o Givanildo por outras coisas. Mas o Givanildo é um cara coerente. Os jogadores que vão conquistando a posição aos poucos, exemplo, Brian, começou com o Danilo naquela insistência louca, o Brian foi conquistando, você vê que o Brian já não sai mais do time. Exato. Se o Brian jogar 2-3 partidas mal, o Brian tem consciência de que ele, mesmo jogando 2-3 partidas num nível abaixo, o Givanildo vai manter no time, isso passa tranquilidade pro cara. Você gostou do Brian hoje, ô Corneta? Brian é um capítulo à parte, uma birra que eu tenho também do Brian. Mas é pessoal, não, né? Porque eu não achei que ele... Não. Não, ele joga bem. A questão do Brian é... Ele é de Macalé a Pelé. Ele dá as oreadas e marca um gol. Mas o que me irrita do Brian é o seguinte. O cara não tá renovando. Vai ficar? Não vai. Se o cara não vai ficar no clube, não é titular e não joga. Eu tenho que consertar o Danilo ou ver se eu contrato o outro. Eu tô dando ritmo de jogo, condição de jogo pra um cara que não vai ficar no elenco. Pra quê? Que aí na hora que começar o brasileiro, eu não tenho lateral esquerdo, porque ele foi pra sei lá onde, Botafogo, São Paulo. E eu perdi uma preparação do estadual inteiro apostando no cara que não vai ficar no clube. Ele vai renovar? Alguém sabe disso? Vai ficar? Eu não entendo isso. Se não vai ficar, não joga. Não tem porquê, né? A gente falou há pouco do Rafael Bastos, eu acho até que a gente já respondeu aqui também, o Rony Franks fez uma pergunta, perguntando exatamente se o Rafael estaria entrando no ritmo. Entrando em ritmo do time. Esse jogo, eu diria que sim. Esse jogo, eu acho que ele realmente não comprometeu como vinha acontecendo. Mas eu acho que vocês não estão com essa impressão, não, né? Eu acho que falta muito. Falta muito. Faltou de vontade tá. entrar em campo que também. Vamos lá, entrando em ritmo é uma ação ainda em continuidade, ela não está completa, né? Mas eu acho que ele melhorou, mas realmente tem que entrar mais rápido. Eu respondendo ao Rony, eu não sei se eu manteria ele, não. Eu ainda prefiro, não acho que o Mateuzinho ainda é o cara para começar jogo, e do que nós temos no elenco, eu prefiro o Thiago Luiz começar. Apesar da pancinha... Mas um banco faz milagres, você sabe, né? Como é que é? Um banco faz milagres, né? Sim. Bota uma questão que não tem vaga cativa, ninguém começa a jogar. Exatamente. O Rafael também não tem reserva, né? Não é o caso igual do Rangel que tem agora o Borges. Então isso também não tem reserva mais forte, né? Exatamente. O Thiago é o reserva dele. Tem sido. A alteração que vinha sendo feita até a entrada do Mateuzinho era com o Thiago. Mas eu não acho que o Thiago é ali para jogar com a 10 também, não. O Thiago, ele estava entrando no lugar do Rafael Bastos, mas por falta de opção. Para mim, o Thiago tem que ser para jogar de atacante. O chute a gol que ele tem que ser de jogador para... Eu acho que o Thiago é atacante. Para mim, ele é atacante. Eu concordo. Eu entendi que ele tenha sido contratado para fazer esse papel do 10. Mas eu acho que o papel dele é mais na frente. Mas você vai tirar quem? Não, eu não tiraria ninguém. Agora você tira o Thiago. Dois atacantes, não dá para tirar o Osman, não dá para tirar o Rangel, e o Rangel deve sair para a entrada do Borges. Muito provavelmente. Uhum. Eu acho que tirar o Bastos para colocar o Thiago jogando ali, ele vai matar o futebol do Thiago também. Não vai funcionar. Uhum. Talvez a gente tá chegando à conclusão que essa posição do camisa 10 é uma das posições que tem que se contratar um jogador para chegar e ser titular para a Série A. Tem o quê? Tem uns 3 anos que essa posição está carente só? Ah, tem mais. Mas essa tem posição mais? Tá carente é para tudo. Não, ano passado a gente já teve Toscano, que eu tô com o 10 também, boa parte. Tinha o velho Mansa, vocês não gostam, tá? Mas importantíssimo ano passado também. Foi importante, concordo. Pessoal, mas era um problema com o Atlético, mas ele foi eleito melhor em campo várias vezes. Então, em o Mansa, ele e o Bastos, eu prefiro o Mancini. Você prefere o Mancini? Pode pensar à vontade. Eu tô com o Alisson, viu? Eu acho que sou eternamente grato a tudo que o Mancini fez pelo América, mas... Não, eu não quero ele, mas o Bastos não tá justificando tanto também. O Bastos não tá justificando, beleza, eu concordo. Comparando o futebol, eu não quero o Mancini de volta, só tô comparando o futebol. Eu vou falar o que eu falei naquela conversa inicial que a gente teve. Pra mim, do meio pra frente, o que eu gostaria de ver o Givanil testando seria o Tony Talibã jogando com a Dessa. E aí, nas pontas, jogando Osman e Thiago Luiz, alguma coisa do tipo, e de centroavante o Borges. Por quê? Para mim, o Tony não tem marcação suficiente para jogar de volante. Em Campeonato Mineiro dá certo. Mas em Brasileiro, se a gente entrar com Tony e Guerreiro de volantes, não acho que vai dar certo, não. E o Tony tem uma característica de distribuir bem a bola. Não sou fã do futebol do Tony, não acho sensacional. Mas eu acho que ele distribui bem a bola. E ele sabe cadenciar o jogo ali jogando com a 10. Eu gostaria de ver o Tony sendo testado com a 10 com esses outros caras na frente. Muito bem. Acho que teve um aviso que a gente acabou pulando e deixou de informar. Nós tivemos aí as duas perguntas já feitas, né, pelo Labrone e pelo... Rony Franks. Quem quiser mandar pergunta, dois canais que a gente está acompanhando são ou aqui pelo evento, quando você entra no Hangout, tem uma janela específica de perguntas e respostas, ou então, se você está assistindo pelo YouTube, na seção de comentários do YouTube também a gente está prestando atenção e qualquer dúvida, manda aí que a gente vai palpitar do lado de cá também. Manda também as opiniões, suas colocações, que vocês tiverem para comentar, nós estamos aqui. Mais alguma coisa do jogo que vocês querem dizer? Vocês querem comentar? Não, o que eu queria comentar era a substituição do Joaninho do Gachafogo desastrosa, assim, covarde para uma situação tão... Pra variar, ele tira um volante e bota o zagueiro, né? Ele não vai pra frente nunca, né? Só pra trás no time, né? Mas eu acho que o resultado foi bom. Agora vamos ver o que acontece ano que vem, né? Já tá entregando pro ano que vem. Um pouco pessimista, né? Tá certo. Eu tenho 25 anos de arquibancada de otimismo pra compartilhar com vocês. Não, eu acho que 25 anos de arquibancada, você já devia estar calejado. De assim, tudo bem, você não precisa criar grandes expectativas. Mas não precisa largar o barquinho em março ainda, né? Abril. Não, mas... Deixa a coisa acontecer. Chegou bosta, temos atacante agora, é bacana. Mas tem que chegar muita gente, viu? Tem mais quatro ganhando 300 mil para chegar. Não é que entrou o Wellington, todo mundo vibra, né? Agora vamos ter emoção na partida, né? Que é o nosso marcador de marca-passo, né? Assim, da felicidade, né? Ah, não, tá disputando a vaga da beleza aí, velho. Não, e não o é? Problema é que os três zagueiros, o Arthur foi escalado pra marcar o Alisson e o Adalberto fica na sobra. Aí sai o Adalberto e entra o Wellington, o Arthur tem que marcar o Alisson e o Wellington. Aí fica pesado pra ele. Sobrecarrega o Arthur. Mais ou menos assim. Alguém tem dúvida de como a América classifica? Nenhuma. Não, jogo de compadre. Eu acho que agora a gente vai pensar quem que a gente vai pegar. Se empata ou vence lá. Ou tenta vencer. Eu ia fazer essa pergunta. Quem que é melhor pegar? Cruzeiro ou Atlético? Eu prefiro pegar Cruzeiro. Eu também. Complicado. Eu prefiro pegar o Cruzeiro. A gente tem que olhar dependendo da tabela da Libertadores do Atlético. Dependendo da situação, pode vir o Atlético ser mais fácil. Pelo menos a primeira partida ele jogaria com o time mesclado, a gente tenta fazer o resultado. Porque se o Atlético é completo, igual veio com o Vila, ou mais ou menos completo, eu prefiro o Cruzeiro. Mas se vier de solcado, né? Mas será? O América tem esse problema. O América pra ser campeão tem um problema, né? A gente tem que ganhar do Atlético e Cruzeiro sempre, na final e na semi. Tem que ganhar do Atlético. É difícil matar o outro. Né? A gente tem que ser muito campeão pra ser campeão. Tem que ser muito campeão pra ser campeão. Acho difícil. Mas vamos lá, o que vier vai ser divertido, isso é que importa. Eu não acho que o América vai fazer feio em frente a qualquer um dos dois, não. Mas se eu prefiro pegar o Cruzeiro. Porque eu prefiro não perder pro Atlético. Tô pronto. Eles já estão 2 anos sem vencer a gente. Aumenta um pouco o tempo. Pronto, estica mais um pouquinho, né? Guarda 2 empates no brasileiro, vamos valer para 3 anos. Pegando o Cruzeiro, eu acho que a gente tem boas chances, sim. Não tem por que ter muito medo, não. Eles também estão em reconstrução. O time deles não tem. Não bota esse medo, não. Mas até o Cruzeiro ganhou do Atlético, a gente pode ganhar do Atlético também, nessa coisa assim também não. Também não. O que achou mais raro esse ano foi não ter ganhado do Atlético, porque o time que jogou com a gente na Sul-Minas e no Mineiro era uma marmota. É isso que eu não concordo. Os três clássicos desse ano foram bem decepcionantes. Aliás, eu vou puxar mais. O jogo, botar no bolo aí desses três, botar ainda o jogo contra o Flamengo. O América podia ter ganho esses 4 jogos, assim, mas com tranquilidade. E era a chance, né? O América podia ter ganhado esses jogos de 1, 2 a 0 com tranquilidade. E aí a covardia do Givanildo, eu acho que nos fez ficar no empate. Por exemplo, o primeiro jogo lá que a gente conseguiu empatar, deu 30 minutos. Não, a gente tava perdendo de 1-0 pra trás, deu 35 minutos e não tinha mudado o time ainda. Isso. Isso é de fuder. É insistência. É dar murro em ponta de faca. Você tá errando, bota alguém. Depois, até o Sávio, a bosta do gol do Sávio que entrou, até hoje eu tenho raiva daquilo. O Sávio marcou um gol contra o poderoso Figueirense, que jogou, que marcou, que quase chutou pra fora, que ele tentou chutar pra fora, mas ele errou e a bola acabou entrando. Eu pensei que ele queria chutar um quero-quero. Tava lá olhando pra ele, falou, vou matar esse quero-quero. Ele errou e entrou. E não tinha o cara no time, mas sei lá quantos rodados. Mas eu acho que se tivesse matado o quero-quero, era provável ter sofrido algum processo do Ibama. Então talvez tenha sido melhor que o resultado tenha sido. Aí ele teria saído do time. Exatamente. Mas não quer dizer totalmente fora do time. Deixa ele ter mais uma chance depois. Ele precisa do banquinho. Eu acho que o Sávio é a mesma. O Giba não quer feliz. O Sávio é a mesma história do Mateuzinho, que eu acabei de falar. Para mim é o seguinte: o Sávio só vai ser titular e só vai ser destaque quando ele conquistar isso. Esse ano ele começou como titular de centroavante, meio que a oportunidade caiu do céu para ele. Não tinha ninguém de centroavante. Mas aí que é o problema. Ele não é camisa 9, ele não é centroavante. Aí você queima o cara. É o problema, Raiva. O Giba queimou o cara na posição errada. Ele tá fora do lugar. Mas aqui não é só o Giba. Não existe também a diretoria não contratar um centroavante para iniciar um campeonato. O Giba foi obrigado a colocar alguém. Quem ele colocasse ali ia ser queimado. Não tinha centroavante. Agora eu vou chutar o cara. Se não tinha ninguém, ficasse com o Rubens. Se não tem ninguém pra vir, pelo menos o Rubens ia ser travante. Mas quando emprestaram o Rubens, todo mundo achava que ia contratar um centroavante, né? O problema foi esse. Eu acho que nessa história, por isso eu contar com o ovo no cu da galinha, isso? Por isso que eu tenho receio de lançar o Mateuzinho agora, porque pra mim pode ser a repetição do caso do Sávio. Você coloca o cara caindo de paraquedas ali, e aí deixa o cara se ferrar. É claro que no caso do Mateuzinho não vai ser tanto, que ele vai entrar pelo menos na posição dele. Mas o que aconteceu com o Sávio foi isso. O Sávio não me parece estar preparado. E não, ele não ganhou a posição. Caiu no colo dele. Ele e herdou. Aí a coisa não funcionou. Uhum. O dia que o Sávio começar a, no treinamento, demonstrar que tem que entrar alguns minutos, e aí entra, faz uma boa partida, joga alguns minutos, quando alguém machucar, substituir bem e tal, e começar a colocar uma interrogaçãozinha na cabeça do Givanildo, aí quando ele assumir a titularidade, aí ele vai estar mais bem preparado. Dessa forma que ele foi lançado, vai servir só para queimar o jogador. Henrique, eu queria aproveitar aqui para dar um recado. Aproveita. Quem estiver aí nos assistindo e mandando perguntas, manda aí pra gente se o áudio tá bom, se tá funcionando, se não tá dando. Ah, é verdade. Vocês podiam informar, porque a gente não tem retorno nenhum. A gente só vai ter retorno do que vocês mandarem pra gente. A gente não sabe se tá bom, não. Pode estar uma bosta. É, que a Quer qualidade... Quer dizer, que tá uma bosta... Bota, tá, né? Vamos lá, né? A expectativa é essa, né? E o programa a expectativa é de que esteja ruim. A gente já sabe, mas a gente espera o áudio podia ter uma coisa. Pelo menos seja possível ouvir, é. É o que nós queremos. Se estiver conseguindo ouvir, já ajuda. Já. Bom, vamos lá. O jogo eu acho que fechamos, né? Tem que fazer fechamos. A eleição. Só fazer a grande eleição, né? Porque a cada jogo, como de praxe, a gente precisa eleger o melhor jogador da partida, também o pior jogador da partida. Que são os grandes prêmios, o Bala do Jogo, em homenagem ao nosso Jair Bala, e para o pior da partida, o Filhote de Colatina. Né? Essa votação é uma votação absolutamente séria. A cada jogo, uma tabela será mantida e poderá ser aberta a consulta pública, porque no final do ano a gente tem o Bala do ano e o Filhote de Colatina do ano. Então, vamos começar a votação. O senhor Corneta está doido para votar? Eu vou começar com ele hoje, Wallace. Sonhei com quem ia votar. Deus me livre. Pois é, o Paulo que sonhou antes do jogo. O filho da mãe sonhou. Então, vamos à votação. Quem que é o Bala do jogo? Lá na Palme, sabe? Que negócio. Aham. Laura Palmer, Twin Peaks. Isso, é velho, tá, né? Certo. Piada de humor geriátrico, né? Vamos lá. Mas vai lá, acusou a idade. Então, eu falo Bala primeiro todo mundo, depois eu falo o Colatina, eu falo os dois de uma vez. Vamos falar o Bala todo mundo primeiro, depois a gente vai de Colatina, vai, o Bala. Eu gostei muito do Rangel hoje, apesar dos gostos, eu gostei muito do Rangel, acho que jogou bem hoje. Movimentou... Foi, muito bem. Eu botei no Rangel. Pronto. O Alisson. Eu não vou votar no Rangel porque eu achei que faltou essa fome de gol nele. Faltou definir algumas jogadas ali. Mesmo que definisse errado, mas ele tinha que definir. Ele estaria para definir jogadas. Eu vou votar no Osman, apesar dele só ter jogado bem o segundo tempo. Mas foi um segundo tempo que eu gostei demais. Ele deu um trabalho ali para a zaga do Boa. No primeiro tempo ele ficou sumido, não jogou nada, mas no segundo achei que ele compensou. Mas eu queria aqui também dar um destaque pro Adalberto. Achei que jogou muito bem. Ele dá segurança e ele ainda dá umas arriscadas ali no ataque. Ele demonstra... Eu achei que ele passa dos nossos três zagueiros, é o que passa mais tranquilidade. É, tem que ver essa fisgada que ele sentiu aí hoje, né? É, foi a mesma lesão que ele teve, que ele ficou parado? Foi a mesma lesão que deixou ele parado? Não sei, porque já chegou parado, né? É, né? Eu também não sei se era a mesma, não, mas ele sentiu ali e isso eu achei bastante preocupante. Bom, o bala do jogo, pra mim, eu tenho o quê? O que eu posso fazer? Eu posso desempatar ou eu posso, por exemplo, votar no Suellington e deixar tudo empatado. Né? Uma boa. Vontade de votar no Suellington é muito grande, não errou. Então a vontade de votar no Suellington é muito grande, assim, a tentação de fazer o circo pegar fogo é uma delícia. Quem mas vai desempatar, se der empate? Eu mesmo vou desempatar, quem vai desempatar, Deus, né, se der empate, deu empate, fazer o quê? E empate vai ser, se houver empate, pode ser que seja um empate triplo, pode não ser, porque nós vamos contar com outros participantes dos programas futuros, né? Sim. Hoje, assim, mesmo, né? Hoje mesmo nós temos dois tratantes que pularam fora do barco. Nos deram um bolo. Exatamente. Mas eu vou no Rangel também, eu gostei do jogo dele hoje. Eu gostei muito do Osman no segundo tempo, mas exatamente por ele não ter feito um primeiro tempo, eu acho que ele não foi o melhor da partida hoje, não. O Rangel, eu discordo de você, eu acho que ele finalizou mal. Ele tentou, mas ele tentou mal. É aquele último chute dele que falta um delicioso biscoito. Como é que chama? Croquero. Ah, é Croquero. É o Croquero. É o craque Croquero. Isso. Faltou ele comer uns três biscoitos a mais, que a bola sairia com um pouquinho mais de potência. Você vê que ele gastou. O Osmar, acho que depois da contusão ele não voltou tão bem. Quem? O Osmar? O Osmar, eu acho que ele voltou um pouco devagar. É, ele estava mais serelepe. Pode ser, mas o segundo tempo dele foi bom. No segundo tempo ele... Foi o velho Osmar. O bom e velho Osmar. É, o segundo tempo dele foi o bom e velho Osmar. Eu até concordo também. Mas hoje, então, quem vai levar o autorrádio das casas da banha vai ser o Vitor Rangel. Então é o nosso bala... Tem que arrumar um prêmio, hein, pra entregar pro jogador no final do ano. Até o final do ano a gente escolhe uma coisa bem lamentável pra gente dar de prêmio. Um pacote de bolacha Croquero. Pra mim já tá decidido. Fechou. Né? Dependendo, a gente pode comprar um pacote de bolacha pra cada jogo no qual o cara foi eleito melhor da partida. Imagina. Entregar, né? No final do ano entrega 40 o pacotes. O não tá na América, gente. Ah? O Walter não faz parte do apelido. Vai que ele aparece, vamos lá. E o Colatina do jogo, quem foi? Eu? Pode, começa você. Givanildo. Esse foi aquele com o qual você sonhou? Não, eu tinha certeza que ia ser o Brian, mas o Brian é que negócio, ele dá pijotada, mas marca gol. Aí quebra a firma. Não, o Gil já tá sendo bem frequente, o pior em campo ultimamente, na minha opinião. Pode falar mal, pode xingar. Você que tá ouvindo aí, pode xingar, não tem problema não, tá? Tá difícil. Tá demorando demais pra trocar no time. E o seu Arson, vai em quem? Então, eu acho que nesse jogo eu não consegui sair com uma definição muito clara de quem foi o filhote Colatina, não. Então eu vou votar no Baço só por... pra não perder o costume. Lado. É, pra não perder o costume, eu vou nele. Muito bem. Mas sempre tem o Suellington também. Não, mas o Suellington nem jogou. O Suellington não. Então, também, assim, ele jogou pouco. Né? Vamos dar essa. Ele jogou meio jogo, conseguiu não errar. Eu acho que é uma evolução muito grande. Vamos lá. Eu vou manter o Givanil também para não dar um empate triplo, porque eu realmente acho que hoje não seria justo votar no Bastos, e embora não tenha cometido nenhuma grande gafe, ele foi medroso na hora de trocar, foi medroso na hora de escalar o time também. Não, ele pode jogar com três zagueiros contra o Boa. Três zagueiros é ofensivo, se tiver bons laterais o time vai, joga para frente, problema... É no meio do jogo, 2x0, jogo garantido, o cara não querer fazer saldo. E saldo é importante. E o Vila se ferrou no quebrado de saldo de gol. Não, e a disputa para classificação vai ser no saldo, né? É, Exatamente isso. Tem sua oportunidade. se eu fosse empatar o Colatina, eu ia votar no Arthur. Que eu não Eu gostei achei que o muito do jogo Arthur dele, não. hoje. Ele não comprometeu, mas eu não gostei muito do jogo dele hoje, não. Eu também não achei ele muito seguro, não. Mas é a segunda ou terceira partida dele também, não é? É, exatamente por isso, também não acho que seja justo votar nele. Então, vai levando o filhote Colatina, leva o Givanildo também. O problema do treinador é que se ele for o filhote Colatina do ano, ele provavelmente não vai estar mais no time, né? Mas E aí o eu acho que Sedex para não entregar as dura. caixas de croqueiro fica mais caro. É, mas eu acho que não chega no final do Mineiro. Você acha que ele não chega no final do Mineiro? No final do Mineiro eu acho que ele chega. Ele já chegou, gente. Já chegou. Não, assim, na final. Assim, eu acho que Não, o time chegar tem que até a andar final. muito pra passar. Pra chegar na final, tem que estar muito todinho, muito croquero, viu? Tá? Não, ele só não chega. Não, ao final do Campeonato Mineiro, da participação do América no Campeonato Mineiro, Isso. ele só seria dispensado em razão de algum resultado vexatório. Que eu não acredito que vai acontecer. Acho muito pouco provável. Contra o RT, certamente não vai. Mas eu acho que ele não classificando para a final ou perdendo a final, eu acho que não fica. Você Eu acha? acho que ele fica Acho. e eu acho que seria justo ele ficar, porque o plantel que deram para ele para disputar o Mineiro não é um plantel decente. Eu acho que ele classificou o time para a Série A, aos trancos e barrancos, mas classificou. Eu acho que ele merece a possibilidade de treinar um time de Série A. Mas quando eu digo time de Série A, é trazendo aí uns 4, 5 reforços, pelo menos do nível do Borges. Tomara. Quatro está prometido. Né? É, mas Vamos tá ver se vai ser prometido por cumprido. quem, né, meu amigo? Eu Pelo tenho menos. Tá áudio de prometido particular. pelo o dono da chave. O que que eu O posso fazer? mesmo que O dono falou da que a chave do cofre. Libertadores está garantida, né? Uai. Até começar o campeonato, a América tá classificado. A América é líder. Eu entrei na tabela outro dia e estava lá. Primeiro time, América. Então, por enquanto, ele tem razão. Nós estamos na zona de classificação da Libertadores. E o nosso primeiro jogo é Fluminense lá, não é? Então, Vitória começa com um joguinho garantida. com tradicional freguês. Vitória garantida. É sempre bom. É, nós tivemos mais uma participação aqui do senhor Leonardo Gomide, que informa que o áudio está bom, só o do Cláudio que está dando eco, né? Mas É, isso aí é tivemos normal. problemas técnicos. O Cláudio quase não entra hoje, coitado. Mas enfim, deu certo. O importante é que deu certo, é que nós estamos aqui. Fechamos então o Colatina e o Bala. Vão para frente na pauta. Vamos lá. Mateuzinhos, a gente falou. Borges, a gente já comentou um pouquinho. Mais alguma coisa vocês querem falar do Borges? Foi dito que ele chega para jogar, para assumir a titularidade. Ele chega para assumir a titularidade e pede 15 dias de preparação física. Então acho que é Para uma certa semi. Já incoerência. chega para semi final. O fato de ter 549 anos não me incomoda, sinceramente não me incomoda. Bota ele para jogar e vamos ver o que ele tem para fazer. Vi até no dia da contratação dele, teve um jornalista de Campinas que entende que a Ponte preparou ele para ser comprar para ser Preparou para outro para time. fazer sucesso. E preparou ele para outra equipe, porque Esse famoso esquentou marmita. exato. E que mesmo assim que ele teria sido importante para a manutenção da Ponte na Série A, mesmo tendo jogado muito pouco, mas que quando ele entrou ele fez a diferença. Então, vamos ver. Eu tenho esse mau hábito de esperar o cara jogar pelo menos umas 3, 4, 5 partidas aí para mostrar que veio, né? Não, Mas pelo a menos gente esse ano a quase. bola chega, né? Isso. Então, vamos ver. Não estou insatisfeito, não. Impressão dos senhores. Gostei, achei um bom nome. Tem ver se não vai ter contusão, porque no Cruzeiro teve muitas contusões durante o período, já que o nosso elenco é limitado, né? Mas eu acredito que vai dar. Bom atacante, finaliza, é o que a gente não tem. É o que tá quebrando as nossas pernas, né? Pra variar, né? Isso. Se não é, ele não errando a bosta do gol, é só alegria. Então. Eu também gostei. Também gostou? Também gostei. Eu acho que tem que trazer jogador desse tipo mesmo. É, não dá pra ficar enchendo o time de jogador com a idade mais avançada, mas na posição que joga o Borges, eu não vejo problema. Até o Wellington Paulista gostaria também? Também. A preocupação que fica é essa aí que o Corneta falou de machucar, né? Porque a gente não tem um elenco profundo pra ficar com o jogador machucado, não. A gente não se dá esse direito. Mas eu não tenho dúvida que nesses últimos jogos, mas boa parte das chances que o Bruno Sávio perdeu com o Borges era gol fácil. Ele é muito bom finalizador. Até com o Fábio Fabuloso era gol fácil. Tá aí eu tenho dúvidas, viu? Mas vamos lá. Nossa senhora, já descobri o que o senhor faz da vida. O senhor é arqueólogo. Daqui a pouco vai querer que o Tuxo venha pra sua camisa dessa. Ele tá jogando ainda? Não, mas você vai querer que ele volte. O Somália parece que tá. O Somália teve na sede outro dia lá. Pois é. Bom, com a chegada do Borges, a gente acaba perdendo também um outro grande camisa 9. Poderia fazer a diferença. Injustiça. Que é Romário. Nosso deputado, foi uma injustiça, senador, covardia. Senador, não rebaixa o rapaz, é senador. Não era pra ter vindo, na verdade, essa, né? O Romário, eu acho que ele simboliza a planilha, né? Porque é impressionante. Ele simboliza o quê? A planilha. Porque a planilha surgiu para trazer jogador bom e barato. E aí teve a evolução da planilha agora, que são os tais quatro pilares, né? E o Romário, centroavante, que tem lá seus 23, 24 anos de idade, tem 10 gols na carreira inteira. Mas ele conseguiu ser aprovado nos quatro pilares da planilha do MEP. Isso é o que nos preocupa, porque se o Romário conseguiu, eu acho que se eu colocar o conjunto completo de uniforme, passar na beirada da sede, eles vão me contratar. Eu pedi a contratação do Mauro Shampoo, ele quase todos quesitos também. Não sei se vocês conhecem o Mauro Shampoo. Sim. É o ídolo máximo do Ibis. Exatamente. E ele ia manter o cabelo da turma lá arrumadinho, porque além de atacante, ele é cabeleireiro e homem. O Tony precisa, sem a qual ele não consegue jogar bola. Exatamente. A barba do Tony é o poder dele no Sansão, entendeu? Cortou a barba dizendo futebol. Exatamente. Mas aqui, voltando a falar do Romário, pelo menos a notícia que o zum zum zum que rolou na época que ele veio é que ele veio como um contrapeso aí da negociação do Richarlison. E é impressionante. Por isso, né? Mas foi pedido pra ver o cara nem no banco ficou? Tá bem contundido, não ficou no banco e foi embora. Mas esse é o problema. No início não ouve, foi falado. Alô? No início foi falado aí do Rubens. Eu não gosto do futebol do Rubens, acho que ele tem que melhorar demais. Mas a deixar o Romário de reserva, sabendo que nunca vai entrar, era melhor ter mantido o Rubens no elenco. Porque pelo menos o Rubens, vamos supor que o Rubens consiga fazer alguns gols, consiga fazer alguma coisa, você consegue vender o cara depois. O Romário não, você não consegue fazer nada. Veio para ocupar um espaço que não fez o menor sentido. Eu acho que esse tipo de jogador costuma chegar, igual aconteceu com o Romário, chega, machuca, treina um pouquinho e tal, depois vai embora, e a gente não pelo cara nunca ter nem jogado, a gente não dá importância para esse tipo de contratação. Mas tem que servir de lição, não pode acontecer esse tipo de coisa. Lição não sei se vai servir, não, porque não é a primeira vez que a gente faz esse tipo de coisa, né? Ô, Henrique, sua voz está muito ruim aqui. Minha voz está ruim? Tá falhando um pouco. Tá falhando. Tá, vamos virar essa porta então. Vai pra cozinha, vai pro quarto, tenta. A gente falou que banheiro não dá, né? A acústica é ruim, né? Dá eco, né? Exatamente. Tá certo. Vamos seguir na pauta. Chicão. Ofereceram Chicão, ex-Corinthians, dessa time de 34 anos também, para corrigir as cagadas do Alisson e do Splendor. Vocês aprovam, Chicão? Ele não vem, já foi demitido. Já foi demitido? Já. Ah, então melhor ainda. Então vamos bem comentar. O Chicão. A pauta parece o Leandro Almeida. Leandro Almeida. Tá numa fase péssima no Palmeiras, né? Não, mas a feira do Palmeiras deveria ser feita o verão no Palmeiras. Tem muito jogador que não tá bem lá, mas... Eu acho que o Leandro Almeida foi pro Palmeiras porque tava bem no Curitiba. Se tava bem no Curitiba, tem boas chances dele jogar bem na América. Eu não tenho birra só porque ele tava mal lá, não. Eu acho que a gente tá precisando de zagueiro, precisa de um zagueiro pra chegar ali e falar, eu vou ser o titular até o final do ano. Não sei se seria o Leandro Almeida, mas também acho que ele pode conseguir fazer isso, sim. Entendo perfeitamente. Você conseguiu fazer uma mágica aqui com duas conexões, é isso, senhor Correto? Eu estou tentando aqui. Você quer bagunçar o Correto, é isso? Não, estou conectado. O áudio está ruim do PC mesmo. Tá. Alguém tem que estragar o programa, né? Alguém. E esse é o seu papel. Bom, que bom que o Chicão não vem. O Leandro Almeida também não descarta os caras, não. O Chicão realmente, acho que no vindo do futebol indiano, a gente não pode esperar muita coisa. Eu acho que nem a mãe dele gosta dele. A mãe dele gosta. Mãe gosta, né? Mãe tem essas coisas. Mãe gosta até. A sua mãe, por exemplo, deve gostar do cheiro. Apesar dos pesares. Então. Mas a gente não pode condenar, não. O Fernandinho também não vem mais. Fernandinho. Não, mas o Fernandinho. Com o Flamengo. Mas eu não sou muito a favor do Fernandinho, não. Também não era. Não, era. Ele joga três partidas sensacionais, depois. Para de jogar. Eu não prefiro jogador mais. Menos badalado. Eu gostaria da contratação do Fernandinho, porque ele ainda tem, acho que tem 30 ou 31 anos, e eu acho que ele ia dar uma movimentação boa ali. Eu não tenho essa certeza toda não, viu, Alisson? Eu acho porque que o meu medo é ir não traz o Fernandinho e vai lá e contrata o fulaninho do Asa de Arapiraca. Estou falando do fulaninho do Asa de Arapiraca, outro que não vem, mas que foi ventilado aí, que era o Roger do Red Bull. O Roger aí teria que ser antes do... Tava falando o nome dele antes do Borges, né? Tá numa ótima fase, né? O cara tá que faz gol lá, mas... Tá não metendo sei. Gol, né? Tá fazendo muito gol. Mas eu não lembro... Ele passou pelo São Paulo, né? Acho que jogou no Palmeiras. Eu não lembro muito o futebol dele, não. Se a gente der a sorte do Borges não machucar... Não vamos então, sentir falta do... Exatamente o que eu ia falar. O comentário do Leonardo falou aqui de novo, que a gente não só está com esse problema no ataque, mas a gente também não está com o banco, né? Sim. A gente não tem reserva. Então, o Borges dependendo... O Borges dependendo do valor que ele tivesse, não sendo um dos de 300 mil, pois ele podia ser um bom reserva ali para o Borges. Porque realmente está metendo gol pro cacete lá no Paulistão. E tem uma questão. Além da gente... O Wilson não tá tendo a sua voz também, não, cara. A minha voz? Tá muito picada, tá difícil de escutar. É mesmo, cara. Tá, deu uma piorada. E tá só piorando. Tá só piorando? Tua voz tá tipo o Rafael Bassos. Eu não sei se vocês viram o nome do programa, é Decadência, né? Qualidade, ela não a decadência é ao longo do programa, né? Isso, ao longo do programa ela já acontece, ela já se manifesta. Provavelmente quando a gente vai chegando perto de uma hora de transmissão, isso já é um aviso de que está na hora de acabar. Sim. Aqui, eu queria dar um recado aqui antes. Deixa o recado. A gente está, só para explicar para quem está assistindo, a gente está fazendo o programa hoje com 3 participantes, na verdade seriam 5. Mas a gente teve aí alguns problemas. Mas só para deixar o convite que quem quiser participar com a gente, nos procure aí ao longo da semana. A gente vai fazer o próximo já contra o RT. E a gente vai trazendo alguns convidados aí para participar com a gente. A nossa ideia é que nós três sejamos fixos, mas a gente quer fazer o programa com cinco pessoas que a gente acha que vai dar um debate melhor e que vai render melhor. Então, quem quiser participar, entre em contato com a gente aí. Perfeito, é isso mesmo. Corretor, último recado aqui. Alô? Não, não. Tá horrível o som aqui. Último recado seu. Não, é só juízo, não usem drogas e até o próximo jogo. Muito bem. Mesmo O com esse próximo jogo, microfone, só para pode lembrar, o falar. próximo jogo é fora de casa contra o RT. Se a gente ganhar, provavelmente a gente pega o Atlético, não é isso? E se a Isso. gente empatar ou perder, tem grandes chances de a gente pegar o Cruzeiro. E como o próximo jogo é fora de casa, a gente vai tentar fazer bem mais próximo do fim do jogo. Acabou o jogo, a gente já deve entrar no ar. Para as Uma pessoas melhorinha que não ali. estão ouvindo agora ao vivo ou que pegaram no meio do caminho, o programa fica gravado no YouTube, vai estar na página do YouTube. Isso. A gente vai divulgar o link, mesmo depois agora, a gente vai divulgar o link, podem escutar. Depois podem já mandar alguma sugestão, alguma pergunta para o próximo jogo. Pode mandar crítica, falar que foi ruim, que foi uma bosta. Pode mandar elogio também. A gente gosta de um elogio de vez em quando. Enfim, a gente vai seguindo. A gente queria agradecer quem deu força, quem comentou, quem curtiu a página, quem gostou da ideia da gente lançar um programa de americanos para americanos. E participem com a gente aí que a coisa só vai melhorando. Ou não. Ou Exatamente. piorando, né? Tem isso também. O propósito é isso, né? O propósito é sempre cair. É o melhor do Ah, pior ou o pior do melhor? pode escolher o que mais te agrada. Para quem quiser, então, os canais de contato, além de cada um aqui ter o seu canal, né? O Alisson comanda o Coelhão da Depressão, com a fanpage lá no Facebook. Link, você vai encontrar os links todos aí no YouTube. Ah, o senhor Corneta está presente também no YouTube e no Twitter, ou no YouTube, não, no Facebook e no Twitter. E eu comando o Geral América, Geraldo Deco campeão, no Twitter e no Facebook. Links todos aí abaixo. A página toda Decadentes no Facebook, uma página dedicada só para o programa, é facebook.com/decadentesamericang. Vocês podem entrar Henrique, lá. Henrique, Diga. deixa eu dar esse recado aí que sua voz tá falhando muito. Tá muito ruim? Tá, Putz, tá horrível. para quem quiser ter sempre o link dos programas, ter as nossas novidades, a página no Facebook é facebook.com/decadentesamericamg, o América sem acento. Então, todo mundo aí curtindo a página, que é por lá que a gente vai colocar os links, vai colocar os programas novos, vai colocar o que vai acontecer. E além de curtir, convidar também os amigos americanos, colocar nos grupos de americanos por aí, espalhar notícia. O perfil, é perfil no YouTube? Não, a página, o canal no YouTube, a gente não tem um link direto, porque deu um link muito grande. Então, mas só que lá na página do Facebook você consegue achar. Entrar então no YouTube e se inscrever no canal. Se inscrevendo no canal, você recebe também quando vai começar os programas, coisas do tipo. É fácil se manter ligado. E é só pensar que acabou o jogo do América, vai ter o programa. Se for jogo em casa, tem que dar um tempo para a gente chegar em casa e começar a fazer o programa. Se for jogo fora de casa, assim que terminar o jogo, já pode ficar ligado nas redes sociais aí, porque vai ter o link para o programa. E o e-mail? Você lembra do e-mail, Alisson? Não, não lembro. Não lembro. É um e-mail pequenininho, provavelmente minha voz vai cortar no meio, mas vamos tentar. Nosso e-mail é o mantendo o nosso espírito esportivo, @gmail.com. Sem acento, claro. Cortou ou deu para ouvir tudo? Deu para ouvir Mantendo tudo. nosso espírito esportivo, @gmail.com. É esse. Então é isso, senhores. Vamos encerrar o primeiro aqui. Está gravado no YouTube. Você acessar a qualquer hora, se quiser passar para os amigos, etc. E domingo que vem a gente volta. Ok, cambada até domingo que vem. Juízo. Valeu. Falou, até mais. Tchau.